Interrompemos essa transmissão para uma mensagem importante do nosso Interrompemos essa transmissão. Baby, we back. Os moleque tá no topo do mundo, pulando nesse boom bap. Sou um bootleg do mudando de flow. Oh, here we go again. Tô lançando tanto som que pra cima na mídia menor. China like o Ten, yeah. Shiny like I'm him, yeah. Meu chapa, isso é easy, quebra beat tipo pai, May. Pardon me, mas nós é maluco, nós. Pra quebrar todos tipo o Shin de Voeva, pra nós é pouco pi. Quebra essa porra pra eles poder curtir. Tá tudo bem, Bifi? Tá tudo bem, Uli? Então solta essa porra pra eles poder curtir, tá. Me sinto outcast, mano. Eu não sou rapper, meu mano. Só se contar que eu já zerei pro rapper. Desde criança ouvindo Kanye, Jay-Z, Ice Cube, só no pop. Não sou tão old, mas today is a good day for me. Tô com dinheiro e feliz, and you can touch this. Ice, Ice, baby, aproveita enquanto pode, que nós cozinhamos um álbum e vai drop it like it's hot, bitch. Fuck the new school, it's some old school shit. Chopin, anos 70, Nintendo, que tu é bitch. Fuck the new school, it's some old school shit. Fuck the new school, fuck the new school. Fuck the new school, it's some old school shit. Mira no top 10 inspirado pelos antigos. Fuck the new school, it's some old school shit. Fuck the new school, fuck the new school. Tá tudo bem, Uli? Tá tudo bem, Bifi? A galera tá querendo mais, então volta aqui, tá tudo bem, Uli? Tá tudo bem, Bifi? A galera tá querendo mais, então volta aqui. Tá tudo jazz like, Tribe Called Quest like. Tô com meu dog, então me sinto que o típico mano vai, vai. Last night I had a dream, que nós jogava essa sim, com umas barras divertidas, peraí, tá igualzinho. We going extra ham, market discount. Bitch, you want some samples? Bitch, you ain't allowed. You live from the south, mais um dia normal. Tipo pop no ringue de school.